Panorama Agrícola para 20 de outubro de 2010, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Alô, amigo do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa de quarta-feira, 20 de outubro, noite de lua crescente. Quem vê cara não vê coração, este é o ditado do programa de hoje. Confira as atrações do Panorama Agrícola, uma entrevista sobre o Concórdia Ambiental. Viajando por Santa Catarina, Emanuel Vicenzi fala sobre a padaria colonial de Passo de Torres. E no noticiário, São Carlos tem exposição agropecuária. Uma dica que pode mudar o seu dia. Presente em frutas e hortaliças, a vitamina C é bem popular e saudável. Frutas, verduras e legumes crus são as maiores fontes de vitamina C, que atua como um antioxidante, ou seja, pode retardar o processo de envelhecimento precoce e também auxilia na cicatrização de feridas e você fica mais resistente às infecções. É hora das notícias. Os produtores de frango já sentem no bolso o aumento do preço do milho no mercado. O produto, um dos principais insumos para a ração dos animais, saltou de R$ 18,00 em agosto para em torno de R$ 25,00 nas últimas semanas. Com o apoio da EPAGRE, acontece de 3 a 7 de novembro a 6ª Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de São Carlos, no oeste do estado. E informações adicionais pelo telefone 49-3325-4222. A EPAGRE terá um stand na exposição, informa o engenheiro agrônomo Humberto Bica Neto. E vamos agora viajar por Santa Catarina. Olá a todos! Bom, acho que todo mundo consegue notar a diferença de um alimento industrializado produzido em grande quantidade daquele produto artesanal feito com capricho, bem colonial mesmo. É sobre isso que vamos falar agora. O Viajando de hoje foi até o sul do estado, município de Passo de Torres, conhecer uma padaria colonial, tocada por três amigas e sócias. Elas fazem sucesso nas comunidades e o negócio delas cresce cada vez mais. As três amigas que trabalharam durante anos na lavoura de fumo, agora são empresárias. Começaram fazendo receitas simples de pão e bolo para a festa da comunidade. Mas os pedidos foram aumentando e elas viram a necessidade de fazer cursos na EPAGRE, envolvendo panificação, confeitaria, massas, higiene, além, claro, de aspectos sanitários, comércio e também manipulação. Bom, hoje elas têm sede própria, forno semi-industrial e diversos outros equipamentos profissionais, a maioria conseguidos via recursos do Microbacias. Fazendo uma análise de consumidor dessa padaria, dá para dizer que o principal diferencial desse empreendimento rural é o resgate de receitas antigas, as receitas das avós e bisavós, como elas mesmas dizem. Por isso, o que se tem lá é um sabor realmente diferenciado de pães, roscas, biscoitos, bolos, tortas doces e também salgadas. Para quem tiver a oportunidade, vale a pena um dia conhecer a padaria colonial de Passo de Torres. E quem tiver esse talento na cozinha, a gente sabe que muitas agricultoras têm esse dom, fica aí a dica para se informar na EPAGRE do seu município sobre os cursos de culinária e confeitaria. É uma boa forma de buscar aumentar a renda em casa. Por hoje é isso, amigos. Obrigado mais uma vez pela companhia. Um abraço a todos e até o próximo Viajando. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Ilva Pessato, extensionista da EPAG em Concórdia, é a nossa entrevistada de hoje aqui no Panorama Agrícola. para falar um pouco sobre o Concórdia Ambiental, que acontece em Concórdia, dias 18, 19, 20 e 21 de outubro. Hilda, do que se trata o Concórdia Ambiental e como a IPAGRE está participando? Então, Concórdia Ambiental, o assunto, assim, o tema principal, biodiversidade e sustentabilidade. Em respeito ao meio ambiente, né, o tema. Na verdade, Concórdia, todos os anos, faz um evento unindo todas as instituições, sejam elas governamentais, não governamentais, entre outras, né, de empresas privadas que fazem parte. E sempre escolhe um tema, seja água, enfim, algum dos elementos, né? E esse ano, então, a gente optou, então, todas as instituições para que fosse no mês de outubro e que esse evento, ele fosse um evento que abrangesse uma extensão maior, não simplesmente na região. Então, a universidade, junto com a Prefeitura de Concórdia, e a FABET, que é uma instituição aqui de ensino e transportes, né? Formação de condutores e de transportes, né? E mais todas as instituições que apoiam, no caso a IPAGRE, Embrapa, e colégios, sejam eles estaduais ou municipais, né? Enfim, todas as instituições se uniram em torno desse evento, né? E esse evento, ele terá palestras, oficinas, minicursos, tecnologias sustentáveis serão apresentadas também e de baixo custo. E a IPAGRE, ela vai estar presente falando sobre a gestão da água, né? Com uma maquete onde será apresentado como fazer a captação de água da chuva, né? Nas mais diversas maneiras, seja na residência, seja nas instalações, seja para irrigação, enfim, o aproveitamento da água da chuva nas mais diversas maneiras, né? E no Concórdia Ambiental, né? No caso, todos os temas vão se tratar da qualidade da água, né? Assim, a qualidade, o aproveitamento da água, né? O uso consciente. Então, são vários temas, todos referentes, né? A importância de se preservar a qualidade, a quantidade de água, né? Então, os assuntos, por exemplo, compostagem, reciclagem, a compostagem e a reciclagem, né? Muitas experiências serão colocadas, também experiências da região, ambientais, né? A importância das profissões verdes no contexto, né? No caso, as profissões que trabalham essa área, né? Essa área ambiental. E também com a agricultura familiar, no que se refere à agregação de valor, através das pequenas indústrias, onde serão oferecidos produtos tanto para venda, para o público em geral, como também um café colonial que será apresentado lá para o pessoal, ficará assim quase que permanente durante o período assim, do evento. E eu vou, por falar em agricultura familiar, qual a principal agregação de valor aí para o produtor? Aqui, na verdade, são várias as indústrias, tem de leite, né? A parte de fabricação de queijos, tem na área de frutas e hortaliças aqui, que são as hortaliças e as frutas da região, né? E daí tem também a parte de panificação, que o pessoal trabalha também. É o que mais, assim, o pessoal está produzindo nessa área aqui. O que é produzido aqui é feito o aproveitamento através das pequenas empresas. E agora está entrando também artesanato com também produtos da região. Há cursos de capacitação ministrados pela IPAGRE? Sim, na maioria. Tem a piscicultura também, é um dos cursos que é ministrado, né? Frutas e hortaliças, leite, processamento, né? Do leite é o que nós temos aqui na região, né? Principalmente bovinocultura de leite, seguido do processamento do leite. as frutas e hortaliças, onde é orientado a produção de frutas, né? E a parte de fruticultura, né? E daí seguido também de curso de processamento de frutas e hortaliças. E entre outros, tem moinhos para farinha de milho, enfim, esses são os principais que nós temos aqui na região, né? E a parte de panificação, né? Que o pessoal também produz farinha de milho e outros produtos que são feitos à base de farinha de milho e, né, o próprio trigo, né? Perfeitamente. Agradecemos a extensionista da Ipagre em Concórdia, Ilva Pessato, falando sobre o Concórdia Ambiental, entrevista aqui ao Panorama Agrícola. Obrigado, Ilva, pelas suas informações. Obrigado também. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.